Salve Matreiro, 2012, é o Vale. Hermano Ali, além da superfície factual. Ser humano ali inerente é natural. A reação pós a ação, careta ou não, que leva agir assim, assim e porquejão. Olha, emoção e a razão na gangorra enquanto homem, hein? Você tem se equilibrado aos prantos. Menino bom, vem ver estar. Com olhos vendados, está sendo enganado, está alienado. Há muito tema, tema para se hablar desde la antiguidade. É, sin la maldad, el éxito no viene si sin el trabajo. Tiene mucha cosa oscura, carajo. Yes, trabalho é pão e espírito bom. Visão, missão, meta, meta. A conclusão, busca primeiro o reino de Deus na sua vida. A saída da enfermagem lhe será concedida. Silencia e julgamento, siga sinais. Se as na mangue está, se vai precisar. Roda, gigante não para, não para. Olha a pala, 2000 para. Se Marrocê foi para a bala. Cão late, eco bate. Compassado, lá em marre, lamento de bro, oh. Não no retrato, caminhar sem rechaçar. Teste da matéria, mas enfatizando a alma. A ideia é séria.